Panorama Agrícola para 17 de dezembro de 2012, segunda-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, ouvinte, estamos abrindo para você o Panorama Agrícola de 17 de dezembro de 2012, segunda-feira de Lua Nova. Minha terra, qualquer hora. Na mesa de som, nos trabalhos técnicos, está o Márcio Peixe, nas gravações o Eduardo Maia. Eu tô pensando em ser feliz. O ditado de hoje é: 100 homens formam um acampamento, mas é preciso uma mulher para se fazer um lar. Confira no Panorama Agrícola desta segunda-feira uma dica de sanduíche saudável. E no Espaço da Mulher, uma entrevista com Lenir Pirola, de Tubarão, sobre alimentos para a família rural e artesanato contra a depressão. Participe do Panorama Agrícola, ligue 48-3665-5359 ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Uma dica que pode mudar o seu dia. A dica de hoje vem do agrônomo Glauco Linger. Sanduíche de sardinha com mel. Experimente. É saudável e delicioso. Começa agora o Espaço da Mulher. Saúde, beleza, orientação, educação. Informações que podem contribuir com o seu bem-estar. No Espaço da Mulher de hoje, você ouve a extensionista e pedagoga da EPAGRE, Lenir Pirola. Ela coordena o Programa de Atividades Não Agrícolas e de Autoabastecimento na EPAGRE e fala sobre alimentos para a família rural, qualidade nutricional e artesanato contra a depressão. Outra questão foi o autoabastecimento, o resgate de que as famílias rurais voltem a produzir com mais quantidade e qualidade alimentos para o abastecimento da família. Então, nós temos, assim, várias regiões, atividades bastante interessantes nessa área, inclusive buscando e resgatando aquilo que era natural das famílias rurais, que elas produziam e que, em função da industrialização, dos supermercados próximos, as famílias deixaram de produzir. Hoje, o que que se observava? Se observava que as famílias rurais estavam com alguns problemas de saúde e que muitos deles eram em decorrência de uma alimentação de baixa qualidade. Então, nós estamos resgatando, inclusive, receitas, né? Receitas antigas, onde as famílias voltam a consumir os alimentos com qualidade, mais qualidade nutricional, porque são produzidos na própria propriedade, livres de agroquímicos e de conservantes quando ele busca no supermercado. O número de famílias é muito grande em todas as regiões. E outra questão que está dentro do programa é a questão do artesanato. Então, o artesanato, o trabalho manual, que os clubes de mães, que as mulheres agricultoras, que muitos artesãos fazem, estão sendo valorizados, né? Valorizados e comercializados nas feiras locais, nas feiras regionais, nas feiras estaduais de artesanatos. E isto está também trazendo qualidade de vida e renda para as famílias. Qualidade de vida no sentido assim, muitas pessoas têm depressão hoje no meio rural. E nós temos inclusive médicos, psiquiatras orientando que essas mulheres que estão com depressão, é importante que vão aprender a fazer um crochê, a fazer um bordado, a fazer um tricô, e isso muitas vezes as livra deste problema. Então, nós temos dedicado bastante tempo para isso, e o que temos observado é que esses trabalhos, quando colocados nas feiras, eles trazem renda para a família rural. Nós temos, inclusive, famílias que produzem, que fazem trabalhos de qualidade, e que não sentem assim o prazer de vender, porque aquele é um trabalho que ela fez para ela e ela gostaria que ficasse para ela, né? E muitas famílias, então, estão conseguindo, com esse artesanato, alguma fonte de renda, né? E aí nós temos os mais variados tipos de artesanato, inclusive as próprias tribos indígenas, né? Está se trabalhando o artesanato indígena e levando esse artesanato para as feiras, para os locais de comercialização, e eles estão tendo também o seu retorno econômico com isso, né? No caso, Lenir Pirola, das atividades de autoabastecimento, que tipo de cultura o agricultor voltou a produzir para consumo próprio? Bem, o que nós temos assim observado e discutido é aquilo que existia e que era cultura da população daquela região, né? Então, assim, as famílias de origem italiana têm uma cultura na sua produção de alimentos. As famílias de origem alemã têm uma outra cultura. Então, nós buscamos trabalhar com eles o resgate destes alimentos. E, basicamente, assim, a produção de hortaliças. Porque o agricultor que não produz, ele dificilmente compra no centro da cidade. Porque as cidades são muito pequenas, os mercados são muito pequenos e eles têm muito poucas hortaliças. Então, a deficiência de vitamina provavelmente é forte, né, quando o agricultor não produz. Não produz, não consome e fica com déficit nutricional. Exatamente. Não produz, fica com déficit nutricional. E as crianças, o que a gente vinha observando, as crianças acabam não desenvolvendo o hábito de consumo de hortaliças e frutas, né? Então, esse é basicamente assim, o trabalho mais intensivo. Mas também outros vegetais e frutas, assim, né? Que as famílias hoje, nós temos realizado campanhas de mudas frutíferas. Então, nós temos municípios pequenos, onde a cada ano se vende em torno de os produtores de mudas, né, vendem nessas campanhas 2.500 mudas. Então a gente sabe que boa parte das famílias estão novamente implantando pequenos pomares, né, pequenas frutas e tal. E nem precisamos mais hoje, por exemplo, na região onde eu tenho a sede administrativa, que é Tubarão, os agricultores já sabem, chegou no mês de março, de abril, eles já vão ao escritório e dizem, já tem a campanha de mudas para encomendarem as mudas, né? Aí então as mudas são encomendadas e depois os produtores de mudas levam no próprio município, são distribuídas, dada orientação de plantio e depois do cuidado com essas mudas, né? E tem-se assim a produção daquelas frutíferas que são da região, o aproveitamento delas, né? E também eles estão buscando assim variedades que são novas hoje, testando nas regiões. E isso está, então, enriquecendo a questão nutricional das famílias, né? E depois nós trabalhamos também com essas famílias, as frutas, a transformação, a conservação dessas frutas para a época que não tem, né? Então, lógico que estamos, às vezes, perdendo valores nutricionais, mas ele vai estar consumindo um suco ou uma geleia ou um doce, que não é aquele que tem conservante químico, que é mais industrializado, mas que ele mesmo está produzindo. O excedente comercializa? O excedente eles comercializam, então, nas feiras locais, né? Hoje nós temos muitos municípios tendo feiras locais, e aí o programa, o Gestão de Negócios e Mercados, né, que está trabalhando essa questão da comercialização, então o excedente é comercializado nesses locais onde nós fazemos as feiras, né? Mesmo na região de Tubarão, nós temos um trabalho interessante de feiras junto ao Farol Shopping. E ali se comercializa o excedente da produção que é produzido para o consumo da família, os artesanatos muito procurados e também assim todos os panificados, as conservas, os doces, as geleias, né, tudo isso é procurado. Também é servido, assim, alguns produtos são servidos, como é o caso de 13 de maio, que serve um café à base de produtos à base de aipim, que também foi um trabalho bastante interessante desenvolvido no município. E a gente notou na última feira assim um fluxo permanente de pessoas tomando café desde a hora que abria de manhã até o final do dia da feira. Você ouviu no Espaço da Mulher do Panorama Agrícola Lenir Pirola, extensionista e pedagoga da EPAGRE, falando sobre alimentos para a família rural e artesanato. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.